Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus Grande, Onipotente, Deus de amor, Jeová Shalom. Glória e majestade ao Rei dos Reis, Autor da minha vida. Ao Rei dos Reis, Autor da minha vida. Deus soberano, misericordioso, o meu Abba Pai, meu eterno, eu chamar para sempre o teu nome vou louvar. Para sempre o teu nome.